agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Hoje, quarta-feira, aquele dia que nem é carne nem é peixe, cá está o Diga Lá ao Senhor Fado, das 13 às 13h30, para lhe fazer um pouco de companhia, para lhe trazer um pouco mais da alma portuguesa. Já sabe que é isso que pretendemos, é que você tenha conhecimento da alma portuguesa, do fado mais antigo ao mais moderno. Vamos então começar este Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe também que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas grandes portas de ligação sempre abertas para si. Vamos ficar então agora com três grandes fados. Vamos ficar com Alfredo Marceneiro, Amor de Mãe. Depois ficamos com um fado bastante conhecido e bastante antigo, de Amália Rodrigues, Povo, Clavas no Rio. E terminamos esta seleção de fados com Deite o Nome em Minha Cama, na voz de Beatriz da Conceição. Três grandes fadistas, três grandes fados, para que você aproveite aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Torna era o nosso viver num hino de amor profundo. Um amor de mãe é a luz que torna o nosso viver num hino de amor profundo. Mas a tua vida não. Quem te sagrada, mas a tua vida não. Vais ver quem te defenda, quem conta o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Diga lá ao Sr. Fado. Depois destes três grandes fados que representaram o amor tão bem, na sua maneira, cada um falando o seu género de amor, não porque o amor seja diferente, mas sim porque o amor que dedicamos aos outros pode ser bom, portanto, é diferente. Pronto. Vamos então agora prosseguir este Diga Lá ao Senhor Fado com um fado ao qual eu chamo a atenção, gosto muito particularmente desta senhora. Acho que tem uma graça natural, que é uma senhora muito natural a cantar o fado. Irminia Silva com Lugar Vazio. Depois seguimos com Meu Amor é Primavera, na voz de Joana Amendoeira. E terminamos esta seleção de fados com O Teu Encanto, na voz de Cátia Guerreiro. Três grandes fados, três grandes fadistas para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Sempre em português. Agora vou cantar um fadinho que tem por título Lugar Vazio.

chuva para depois. Agora espero por ti. Até o verde mar tem outra cor. O teu lugar, bem sabes, é aqui. Se não vieres, eu morro. Bem sabes, é aqui. Se não vieres, eu morro, meu amor. Digam lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Sonhei um dia que por magia nosso amor tinha o tamanho do mundo inteiro, talvez maior. Na fantasia desse meu sonho a felicidade tinha o teu nome, o teu encanto, a tua idade. É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. Cada momento da nossa vida é a razão que faz passar para além da vida esta paixão. Depois em sonhos eu imagino, não sei porquê, a nossa para lá da vida tal como é. É bom sonhar, mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. Mas acordar contigo ao lado e te beijar, contar-te o sonho, ver-te sorrir e adormecer, como quem quer o mesmo sonho voltar a ter, como quem quer deixar o sonho acontecer. E desta forma, caro ouvinte, chegamos então ao fim de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe que voltamos amanhã para lhe trazer mais um pouco da alma portuguesa e que, por hoje, o Diga Lá ao Senhor Fado vai embora, mas que não deixa de vir amanhã. Não deixa mesmo. Mais meia hora de alma portuguesa para que você usufrua ao máximo de todo o tesouro português que temos. Aquele tesouro que é tocado ao som das cordas de uma guitarra. Em www.radioantenaweb.info, aqui na sua página, tem a página de comentários que está sempre pronta para si, aberta aos seus pedidos. De fato, para aqui, para o nosso programa, para Diga Lá ao Senhor Fado. Depois, tem também o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com. Outra porta de ligação, o nosso e-mail, está sempre disposto, sempre aberto e disponível para os seus pedidos também. Já sabe que nós estamos aqui para lhe agradar. Estamos aqui para trabalhar para si. Fique agora então com Maria José da Guia, Não Me Venhas Ver ao Fado. E fique depois com Pedras da Minha Rua, na voz de Maria Fernanda. Dois grandes fados para que você termine este Diga Lá ao Senhor Fado e tenha também uma tarde muito feliz. O Diga Lá ao Senhor Fado vai embora e deseja-lhe um dia repleto de boas energias, de momentos muito positivos e pessoas muito agradáveis na sua vida.